eles vêm follow up. Isso é ego, bitch. Eu não vi que cê falou, tô comprando um kit. Foda-se, cê não passei na matéria, fi. Igor é calmo e japonês, flow, hello, bitch. Demorei que pra chegar onde eu tô. Cê tem tudo, mano, mas você abusou. Atirando neles, ganho uma escola. Flow e NSS aposentando eles. O seu rapper preferido tá fazendo blow. Escrevendo toda noite, mais que J. Cole. Meu time pulando alto, mano, sou Cole. Eu entrei no campo deles, tô fazendo gol. Posso lançar todo dia, mas só começou. Eu vi meu passado longe, mano, melhorou. Hoje tô mirando neles pra tomar topão. Eles vêm e falam, oh, isso é ego, bitch. Eu não vi que cê falou, tô comprando um kit. Foda-se, cê não passei na matéria, fi. Igor é calmo e japonês, flow, hello, kit. Eu tô pop, Michael Jackson, Billie Jean. Peixeão só na minha rede, mano, vem em mim. 015 interior, Itapeciri. Concentrado e muito calmo, Jet Li. Seus pais é Cosme Wanda e você é o Jimmy, yeah. Você é o creme, não paga de creme, yeah. Deixa que eles falem, mano, o tema é livre, yeah. Igor é flow, Ronaldinho só gastando de brilhar. Derrubando monstro, mano, cê é Monster High. Não bota medo nenhum, não, mano, tá pra trás. Eu sou Yakuza, não trampo com a Gó. Cala a boca por cê fala da minha boca. Tô de lupa, do beat e double shot. Eu não quero easy, quero neck shot. Em cima da CV1000 de Juliette. Já que é o bonde da Ecohead. Igor não é só doco e use, mano, é mais. Olha minha mixtape, mano, ninguém faz. Eu falo mal de vocês, mano, sem dó. A minha letra na sua mente causa nó. Ei, muito mais que ter um tom, muito mais que ser um bom. Não contento em parar com qualquer som. Yeah, tô caçando como Tom pra morar em Boston. Começar de baixo, tipo MC Long. Eu só quero jogar limpo e viver como rei. Eu tô pouco preocupado, olha pra eles, véi. Eles falam que sou foda, mas eu nem sei. Pra mim eles são tudo igual, pensei. Você quis falar demais e eu nem chamei. Vocês tudo são spinner e eu sou Beyblade, yeah. Mano, nunca tem disser o que eu sou. Demorei que pra chegar onde eu tô. Cê tem tudo, mano, mas você abusou. Atirando neles, ganho uma escola. Mano, nunca tem disser o que eu sou. Demorei que pra chegar onde eu tô. Cê tem tudo, mano, mas você abusou. Atirando neles, ganho uma escola.